Autorizado Lander, com 355 no quadro, vento 120 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar da 135 no quadro. No 4, decolada 219, controle 1, 9, decimal 8. 5514. É o trip 5514. Confirma. É o trip 5514, confirma a frequência, senhor, do controle? 119.8, 5514. 119.8, obrigado. 3890, bom dia, ponto 0190. 3890, bom dia, 100 graus, 079. Autorizado a linha, decola, pista 0. Linha, cola da 10, 3890. Correio 3890, chama direto, controle? Sim, 189, 119, 8, 3890, escola 227. Obrigado, bom trabalho. Salvador, do ponto de voo 865, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 165, além da cola, piso no 0, vento 080 graus, 04 nós. Dali, Daniel, decolar na 10, gol no 865. Salvador, bom dia, agora 963.0.0. Confirmando? É o gol 963.0. 963, bom dia, após o início da companhia, ali mantém o 0. Este, após a aula de jornada da companhia, ali mantém o 963. Salvador, bom dia, hoje. Volta com a mão. No 865, decolado 39, controle 119, décima 8. 98, bom dia. Luna 963, vento 080 graus, 039, autorizado a colapso, estamos zero. Segura a colagem, Luna 0, Luna 963. Ali mantenho no zero, estimado 3 minutos. Uno 093, autorizado a decolar, pistão 0, vento 100 graus, 039. Decoladas 4-5, controle 1-9-8. 098, Bono 093, até a volta. Salvador, muito bom dia, ouvir 573, ponto 0 da 10, pronto. Eu fico 973, autorizado. A linha ainda coloca isto no 0, vento 100 graus, 039. Autorizado, a linha ainda coloca isto no 0, vento 100 graus, 039. Oscar Hotel Kilo, livre acionar, ponto pronto, táxi. Oi, Salvador, bom dia, Gol 649, Elétrico, estão no zero. Gol 649, vento 090 graus, 039, autorizado, pouso, pista 10, chegando bem. Desde pouso, pista 10, confirma a chave, todo campo? Negativo, não chove. Ok, obrigado. Salvador, passageiro 2229, estabilizado, bom dia. 2229, fumarei pistoleiro. Polo 649, solo 53, direito ao solo, 21 decimal 1. 21 na direita, bom, 649. Passarela 2229, vento 100 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Os autorizados 2229. Oi, Salvador, bom dia. Rio 989, ponto de espera da 190. 9811, manter ponto de espera após a aeronave na curva final ali, mantém no zero. Vai manter ponto de espera da 190, 9811. autorizado táxi, aponte para ingresso no 7, acho que está ok. Então, aquilo autorizado, ingresso, a porta leve pronto no SESC. E o pode alinhar e manter na 1-0? Afirma, alinha e manter no 0 e 989. Alinha e manter 1-0, 989. Autorizada a colapso no 0, vento 100 graus, 059. Autorizada a linha decolada 1-0, Rio confirma, o quilo autorizado é colapso no 7, 100 graus, 0849. Decolado 59, controle 1 no 9, décimo 8. 19, 8, obrigado. Bom dia, bom fim de semana. Acho que tá aqui, decolado 00, controle 1 no 9, décimo 8. 09, 8. Se encerra golfe, reporte para ingresso. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, Sierra Golf. Sem parada. Autorizado, decolagem de pistão no 7, vento preso no 0 com 4 nós. Sobre Salvador, Tripe 5362, muito bom dia. Tripe 5362, que negar no 0 no 6, continua em aproximação, reporte baixado e travado. Reportará baixado e travado, 5362. Decolado mais Sierra Golf. Decolou 08, controle 1198, o Sierra Golf. 198, grato. Sigo 362, reporte baixado e travado, visual com a pista. Reportará baixado e travado, visual com a pista, 5362. Tripe 5362, baixado travado, visual para o campo. 5362, autorizado pouso, pista 1-0, vento 3-0 graus, 4 nós. Livre pouso 5362. Tipo 5362 no solo 1-1, libera direita, solo 1-2-1, décima 1. Direita 1-2-1, décima 1, 5362. Solo 5362, muito bom dia.